Cara, eu sou. É você um velho muito Eu burro, comi pra cara. Não, tu não caralho. comeu pra caralho. Tu não comeu pra O caralho. Malo fala, eu comi pra caralho, eu comi três maçãs, né? Eu comi dois Nossa. pães. Dois pães é pra caralho. Eu como quatro pães num dia normal, assim. Quatro pães francês, assim? Sim. Ah, mas um dia inteiro, né? Eu tenho mais uma em casa. No dia inteiro. Você come quatro Numa maçãs no café da manhã, refeição. Numa refeição. Ou no café da tarde. No cardápio deles, assim, todos os hambúrgueres têm opção vegetariana. R$ 3 de cada hambúrguer vegetariano são destinados para os animais. Como Como assim? assim? Ele joga uma nota de R$ 3 na cara do gato, assim. Eu acho que tinha que ter os vídeos Toma, da doação, gato. né? Ó, gato. Agora vamos doar E o R$ 3 gato a um. vomita na nota de R$ 2. Assim. Ele come o dinheiro e É, vomita, come e ele come o vomita. pelo, assim. Ele come o vômito depois. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, seu podcast de cinema que bebe mais vinho francês de toda a internet. É vinho argentino, na real. Droga! Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com o bebedor de vinho argentino oficial, Lucien Chaussard. Horrível, mas boa noite. Marlon Krieger. Oi. E Vitor Viana. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um filme que não está passando em todos os cinemas de todas as cidades, mas um filme de 1939, chamado A Regra do Jogo. Filme... Está passando? Ele passou num cineclube aqui em Florianópolis, recentemente, esse fim de semana. Um filme do Jean Renoir. É um dos maiores clássicos do cinema. Um filme francês e... Que se chama? Eu já falei, A Regra do A Jogo. A Regra do Jogo, enfim. Como não estava passando nada de muito interessante no cinema comercial, a gente decidiu fazer um filme Sim. antigo, como a gente já fez antes com o Sétimo Selo. E esse filme estava passando no SIC, que é o Centro Integrado de Cultura, que tem um cinema e que veio passando... Esse cinema veio passando por uma série de Mudanças. Turbulências. Mas que foi um cinema muito importante para quem mora aqui. Foi um cinema acho que foi de formação para mim, assim. Todos nós, pelo menos quando entramos no curso de cinema, frequentamos bastante. O SIC é um centro cultural. Nele existia o Cineclube Nossa Senhora de Desterro, do Gilberto Gerlach, que era um cinema, mas era um cineclube. E eu vi os primeiros filmes do Hitchcock, Fritz Lang, Godard, Truffaut. Minha formação cinéfila antes de eu cursar cinema foi ali, então eu tenho muito carinho por esse lugar e ele mudou de operador várias vezes e hoje em dia é um cineclube da Unisul, a universidade, que é exibido somente em digital e não um digital em 2K, em alta nada qualidade. Super profissional. É um cineclube de fato, assim, com... Passando um Blu-ray decente numa tela grande. Ainda assim, é muito válido que esteja acontecendo algo ali ainda no SIC e que, pelo menos nesses 2 meses de férias, estejam passando clássicos e, no Sim. caso, passando a regra do jogo. E gratuito. E gratuito, que é massa. Sobre o que é a regra do jogo? A regra do jogo é um filme que se passa às vésperas do início da Segunda Guerra Mundial. Apesar dele nunca chegar de fato a abordar isso, mas ele trata-se de... é uma... Pode-se dizer uma crônica? Acho que de... um grupo de aristocratas franceses e burgueses que e empregados que possuem relações amorosas complicadas entre si e que acabam indo passar uma temporada de férias no castelo ou na casa de campo, na mansão de campo do Chenet, que é o La Chenet, o Lorde Marquês. Marquês que centraliza, onde centraliza toda a história. Quais são os principais personagens desse filme? O La Chenet, que é casado com a Christine. Que é o Marquês, que é casado com a Christine. Que é uma... Ela é da onde? Da ela, Áustria. Da Áustria. Ela é uma estrangeira que fascina os homens franceses. La Chenet tem um caso com a... Geneviève. Geneviève. Geneviève. Geneviève. Que é uma espécie de prostituta, eu acho. Acho que não. Não, acho que ela só é realmente... É, eu acho que sim. Ela só é uma mulher do mundo. É. Pode ser, mas ela não entende de culinária exatamente. Não. Mas eu digo isso porque na primeira ligação pra Genevieve, ela tá em num quarto com vários homens jogando cartas, assim. Não, ela só é uma mulher não tão respeitável, digamos. Uhum, sim. Mas sim. É isso. E... Uma mulher da boemia. Sim. Aí o que que acontece? A Cristina que é o centro, ela é o polo que... Que as pessoas orbitam em volta, né? Então, existe esse aviador, o André... Jurier, que ele acabou de atravessar o Atlântico em 23 horas, é o herói da França por causa disso. Ele fez isso só pra se mostrar pra Cristine, e a Cristine não vem receber ele no aeroporto. E ele fica bem magoado. Ele fica malzeira. E hashtag chateado. Dá declarações de goleiro Bruno na Rádio Nacional. Amigo dele, o Gustave. Octave. Eu não tô bom com nomes hoje. Que é interpretado pelo próprio Jean Renoir. Meio que intercede pra tentar resolver a situação. Ele é muito amigo da Cristine. E muito amigo do... E muito amigo do Jurieu. Então, ele tenta fazer com que o Jurieu participe dessa festa no campo, que é uma festa de caça, que vai acontecer com os amigos do Marquês e com a Cristine, né? Então, a maior parte do filme se passa nessa casa de campo, sim, né? Sim, é tipo... E todos se reúnem nessa casa de campo, e aí tem essas tramas da tramas amorosas da aristocracia acontecendo, mas também os empregados têm pequenos draminhas entre eles também acontecendo, que interferem vez ou outra com a aristocracia. Essa é a sinopse. É uma sinopse super básica. Ou seja, assim, pra resumir, é um filme que não tem um protagonista, é um filme que se espalha, né? Que a câmera tá em vários lugares, não tá se concentrando em um personagem, sinceramente. É meio difícil dizer quem que tem relevo ali, quem que não tem. E qual a importância desse filme? Quando ele foi lançado, ele foi extremamente mal recebido. Sim. Tanto que ele recebeu diversos cortes por muitos e muitos anos... só existia uma cópia mutilada dele, com várias cenas rotando. Lá pela final da década de 50, o que aconteceu foi que, durante a Segunda Guerra Mundial, teve um bombardeio que destruiu o filme. O filme estava conservado em determinado lugar e se perdeu o negativo original desse filme. Então, em 1959, dois cinéfilos acharam o copião do filme, e eles remontaram junto com o Jean Renoir. Sim. Então, é um filme que, na época em que ele foi exibido inicialmente, ele foi muito mal recebido. Prestes a eclodir a Segunda Guerra, e que relação que o filme tinha com isso, era uma coisa que as pessoas ficaram meio confusas, assim. Uhum. Só que depois, remontado em 59, o filme foi uma redescoberta, especialmente pela Nouvelle Vague e pelo André Bazin. Então é um filme que virou mais um símbolo de uma nova geração do cinema francês do que realmente um filme que se construiu na época que ele foi feito. É meio que um bastião de vamos olhar para o passado e ver o que estava sendo feito de bom e destacar essas pessoas, onde cai Cidadão Kane junto, que muita gente relaciona com esse filme por procedimentos muito mais estéticos e técnicos de profundidade de campo. Tá, vamos falar mais detalhadamente disso, então. Tá. Uma das pessoas que defendia muito esse filme, tanto na época em que ele foi feito, quanto depois, até ele morrer, foi o André Bazin, que foi um dos editores da Cahiers du Cinéma, um dos criadores da Cahiers du Cinéma e um dos críticos de cinema e teóricos mais importantes, né? E ele tinha toda uma teoria a respeito do cinema, que o cinema tem uma vocação pro realismo e que esse realismo, na verdade, é uma coisa ambígua, que o espectador entende a realidade como um mistério que deve ser desvelado e que é uma coisa que ele tem que fazer um esforço para desvendar isso. E a regra do jogo foi uma espécie de precursor do que ele viu em alguns filmes depois. O filme principal que o Bazin vê essas características é o Cidadão Kane, de 41. Só que o filme do Renoir é de 39 e já tem alguns dos procedimentos estéticos, como tu falou, que jogam com essa ideia de desvelar a realidade, o enigma da realidade, que é o plano sequência e a alta profundidade de campo, assim, fazendo com que possa existir mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Em diferentes planos do filme. Para um filme dos anos 30, a recusa de close-up e de campo contra campo é marcante no filme, assim, diferencia existe, o filme. Existe, mas é pouco, né? Claro, exatamente. É. Diferencia o filme, assim, tanto no ritmo quanto no andamento. É. A própria coisa do filme ser um filme de conjunto e não de protagonista, né? Uhum. E de ser um filme de conjunto que trabalha em outras profundidades, tipo, numa dualidade entre o rico e o pobre. Então, é um conjunto único, mas estratificado, às vezes, assim. Uhum. O que eu acho que vale a pena destacar é que A Regra do Jogo é um filme que, na minha opinião, tem um monte de procedimento que é parecido com o que o Renoir já fazia nos anos 30. Uma evolução natural de um cineasta, quase. Mas o tema varia um pouco aqui, assim. Passa a ser a burguesia, a aristocracia. Vocês comentaram sobre o filme ter sido um fracasso, mas também é importante dizer que o filme foi proibido. Tanto antes da guerra, quando o filme foi lançado e foi um fracasso, logo ele foi proibido. E depois da guerra ele foi relançado e foi proibido, de novo. Mas ele foi proibido na guerra porque a Alemanha invadiu a França. Sim. E é um filme que era considerado imoral. E ele foi proibido de novo depois de 45. Então ele foi proibido duas vezes e ele teve, além do seu problema de sucesso, né? Que contrasta com todos os outros filmes do Renoir, que era um cineasta já, que trabalhava todo ano e fazia filmes todos os anos, ele, assim. Ele vinha de três filmes de grande sucesso. Exatamente, esse é um dos filmes mais caros da história do cinema francês, assim, né? E há uma coisa nesse filme que a gente pode dizer que é um gosto ruim por trás, assim, né? Como é que é aquela coisa do Freud, da má consciência? Há um espectro da guerra que tá por trás do filme. Eu, assim, queria levantar essa lebre, risos, para vocês. O Renoir fala que esse filme foi feito nas vésperas da Segunda Guerra, certo? É. E o Renoir não nega isso. Não é como se ele estivesse com a cabeça no mundo da lua fazendo um filme qualquer. Ele considera esse filme uma resposta ao que estava acontecendo nas vésperas da guerra. E é um filme, ao mesmo tempo, que não é exatamente político, certo? É um filme de, digamos, amenidades. É um filme sobre aristocracia, burguesia, sobre amor não correspondido, sobre intriguinhas. Eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa resposta, o que vocês acham que isso significa? Alguém que está querendo falar de uma coisa super dura e fria, que é a guerra, que é a iminência de uma guerra mundial. E a resposta que ele dá é pegar uns autores de teatro franceses do século XVII e XVIII, nomeadamente Alfred de Musset, que é a peça Caprichos de Marianne, é mais ou menos a base para o roteiro desse filme. Beaumarchais, que ele cita no começo. E Molière. E Marivaux, que é um outro autor clássico francês. O Musset é mais romântico e esses outros dois são mais clássicos. E todas essas obras circundam em torno quase da mesma estrutura. Uma mulher, né? Um casal, assim, um homem traído. O amante, não necessariamente. E não o homem necessariamente que intercede, assim. Mas existe essa coisa meio, digamos, frívola, de ser mais sobre uma nobreza, sobre o amor impossível, sobre a traição. Que vocês acham que ele estava querendo fazer quando ele quis pegar essas coisas clássicas e responder a um contexto de Segunda Guerra Mundial fazendo um filme sobre a frivolidade da burguesia ou da aristocracia? O que vocês acham disso? O que vocês entendem com isso? Para mim, isso é um grande enigma, assim. Eu consigo ver momentos singulares no filme que você... E também o próprio espírito do filme no final, onde que meio que ocorre um assassinato idiota, banal, e que as pessoas vão embora e ficam meio... O que aconteceu? E e desiludidas e desesperaçosas. Há um certo oportunismo no assassinato e uma coisa assim. Tá, mas aí isso já é um outro aspecto que a gente tem que levar em conta, que é... O filme parece ter duas características grandes que meio que se opõem. Primeiro, ele é um filme leve no começo, um filme sobre jogos amorosos, e aí depois ele toma um tom meio trágico, assim, né? O final dele é meio trágico, A reta final é extremamente trágica, assim. Até então, você meio tirando algumas coisinhas no meio, como a caça das lebres e dos faisões. Até então, é uma só cena um teatrinho, assim, uma brincadeira, assim, Sobre o que você comentou primeiro, minha opinião é que esse filme é um filme chave na carreira do Renoir, porque ele serve meio que como separação entre fases, assim. Os filmes dos anos 30 dele são todos perto do que o Bazin poderia chamar de naturalismo, de realismo, que ele queria teorizar sobre. Mas todos eles tratavam dos personagens e da sociedade em questão de uma forma social, assim, né? Eram personagens pobres, na maioria, e sempre estavam fazendo... Estavam subindo os degraus da sociedade, assim. E a partir desse filme, os outros filmes do Renoir, sei lá, French Cancan, por exemplo, ou O Rio, o filme indiano dele, a coisa se vira mais pra mente do personagem, eu acho. Então, o personagem em si é que passa a ter questões mais urgentes do que A questão social, assim. E esse filme é um meio do caminho que é muito interessante, que ele tá nessa experimentação justamente que você tá falando aí. E há um mal-estar no filme que é muito... É muito valioso, assim, porque era o momento de se fazer o filme, né? A coisa da Segunda Guerra Mundial é muito falada, assim, mas o que eu penso que deve ser impressionante é que era um grupo de atores, assim, convivendo juntos, ficaram umas 2 meses juntos, e todos sabiam que a guerra ia explodir, assim, não era só o Renoir, assim, todos sabiam. E era meio... E não só os atores, tipo... Uma aventura do cinema, assim, é uma coisa romântica em certo ponto. A cartela inicial deixa claro que, diegeticamente, eles também estão em vésperas da Segunda Guerra Mundial, então os personagens todos também estão cientes disso. Mas também não estão agindo de acordo, sabe? É como se fim do mundo mas tivesse... Isso é muito interessante, porque isso é uma camada a mais que o filme coloca. É um filme sobre uma leveza, mas que existe algo muito pesado por debaixo. Exato, e acho que o personagem do Marquês é central nisso, porque ele é quem se beneficia de um assassinato, ele demite um funcionário e logo depois ele reintegra o funcionário. E meio que reflete também um criando pouco narrativas, o desespero da Christine, de... Não, foge comigo agora, eu quero que você me leve daqui agora, porque não posso deixar pra amanhã. Amanhã não sei o futuro que pode... O que o futuro traz, tipo, o desespero dela meio que reflete um pouco isso também. Sim. Eu queria só deixar mais claro uma coisa que o Marlon falou, que é pensar o que é a carreira do Renoir. Ele fez uns primeiros filmes, ainda tateando muito o que era o cinema, e aí ele se vinculou ao que, digamos, é o realismo poético, que é uma tendência forte do cinema francês na década de 30, né? E ele se vinculou, por exemplo, ao Jacques Prévert, que é um poeta, escritor francês muito famoso, que fez vários roteiros para filmes do realismo poético. E ele se vinculou a um grupo de teatro que se chamava Octobre, que era um grupo de teatro meio político. Eles eram de esquerda. Outubro. Nossa. Então, ali, nos anos 30, ele estava muito vinculado a essa ideia de esquerda, de ver o lado social mesmo. E esse filme, o de 39, o Regra do Jogo, é uma espécie de ruptura com essa fase que ele tem. Ele se distancia um pouco desse grupo de teatro, dessas pessoas, e pensando para onde que ele pode ir aí. E aí, nos anos seguintes, o que ele faz? Ele acaba se exilando para os Estados Unidos por causa da Segunda Guerra Mundial. Ele passa de 41 a 49 nos Estados Unidos. E ele tem uma carreira mal sucedida nos Estados Unidos. Ele não dá muito certo, assim. Então, também tem as... Talvez não seja só uma evolução estética, mas sim também as circunstâncias da carreira dele, para onde que ele foi indo, o que, que foi acontecendo, né? Mas o Regra do Jogo fica claro realmente como uma ruptura do que ele vinha fazendo de uma arte mais social mesmo. Como que chama aquele, o Parte de, como... Parte de campanha. Como que chama? Partie de campanha. Mas em português, eu esqueci. É, uma festa no campo. É, uma coisa assim. Esse filme... É um dos primeiros dele, é de 33. É um curta, na real, né? É um filme maravilhoso, mas é um filme que... Não tem os personagens que esse tem, assim, são pessoas simples. Sim. O Tony é sobre um operário também, sim, que comete um assassinato para se vingar. Assim. Sim. E aí nesse filme tem essa mudança de eixo, assim, dos protagonistas, assim, eles passam. Apesar que ele também não larga... A besta humana. Sim. É. Mas a besta humana é sobre o maquinista de trem, tem uma coisa assim, do operário, da coisa. Todos são sobre isso. E nesse, ele trata mais da burguesia, e aí a gente pode perguntar, ele tá tentando ridicularizar a burguesia ou a aristocracia, vocês acham isso? Eu não vejo tanto dessa maneira. Eu acho que ele é generoso com os personagens dele, de maneira geral, assim. Sim. Tem o lado ridículo, mas tem o respeito ao mesmo tempo, assim. Então, ele tá tentando fazer outra coisa nesse filme. Mas acho que a recepção do filme tem muito a ver com... Essa parte da sociedade se sentir atingida e achar que tá sendo ridicularizada. Eu acho que, olhando hoje em dia, realmente, filmes que ou obras que são muito devedoras à regra do jogo, tipo... Gosford Park, do Robert Altman, até Downton Abbey, que é uma série britânica, que é isso aí, praticamente. Tipo, ele pega muito leve, mas acho que a crítica pra época parece... Eu acho que pesada, o que aconteceu assim, não foi tanto a burguesia se ver desmerecida, ou a aristocracia, mas o filme ser imoral, o filme mostrar que as pessoas traem, que as pessoas que têm não um jogo aí duplo, mentem, Então, é um filme que mostra que as coisas são feias, de certa forma, assim, né? Esse filme me lembra alguns filmes do cinema francês que são também clássicos, porque os filmes que acabam chegando a gente acabam sendo só clássicos, né? Mas ele me lembra, de um lado, As Damas do Bois de Boulogne, do Bresson, porque é um filme que trata do jogo social ao mesmo tempo. É uma coisa de tentar... enganar a pessoa que tu ama e ter um jogo de amor ali relacionado a uma vida da burguesia. E me lembra, de certa forma, também o Les Enfants du Paradis, do Marcel Carnet. Que é uma coisa um pouco como se fosse comédia italiana, comédia dell'arte, que se passa num teatro, num submundo artístico de Paris, no final do século XIX, e tem uma coisa assim de ter uma cadeia de amor, de João ama Maria, que ama José, que ama Pedro, etc. Uhum. E esse filme tem um pouco isso, não de maneira tão organizada. Uhum. E esses dois filmes são posteriores a esse. É engraçado, esse filme realmente é um precursor em vários aspectos, assim, né? Tanto no aspecto mais formal, quanto nessa retomada de um classicismo que tem no cinema francês. Ao mesmo tempo... É um filme de ruptura, é um filme super moderno que virou símbolo... Absolutamente moderno. Que virou um símbolo pra novela e vague, porque tava indo contrário da maré de certo cinema francês, que foi muito criticado pelos cineastas modernos, assim, de ser um cinema muito teatral, apesar desse filme ser teatral, mas esse filme é extremamente cinematográfico ao mesmo tempo. Ele sabota os atores até, em certo sentido, né? É preciso explicar também, porque se você vê esse filme hoje, você não tem uma noção do contexto. O que é o teatral que ele se opõe? É uma coisa de câmera fixa, uma coisa de ou o meu filme se baseia muito em montagem, ou ele se baseia muito em decupagem, planos fixos que dão conta das coisas. E de um texto bem feito também. Existe muito isso no cinema francês da época, de ter um texto clássico, um texto claro. E esse filme rompe sendo uma linguagem super vigorosa, de ter o plano sequência, de ter a profundidade de campo alta, e de o texto da voz ser uma polifonia. As pessoas estão falando toda hora, umas interrompendo as outras, assim, sabe? Então, é engraçado. Eu acho que o que o Bazin valorizava do filme, hoje em dia já não é tão forte. Não, porque é um filme que a qualidade técnica ficou datada, né? Com certeza. A gente vê muito de teatral no filme hoje em dia. E eu acho que isso é que é o vigoroso, assim, de como é uma orquestra o filme, assim, de como tem gente entrando e saindo do plano e uma polifonia de vozes e como ele é vivo como cinema. Eu acho que ele vive hoje em dia porque ele é muito vivo como cinema. Os planos são todos muito bem coordenados, né? Muita ação ao mesmo tempo. Várias cenas que trocam, uma cena que está sendo acompanhada em um plano começa a deixar de ser acompanhada para entrar outra. E várias situações, vários sons. É um filme cheio de energia, assim. E é incrível que ele tenha pego algumas peças e juntado de uma maneira só e feito uma coisa que não parece uma peça, assim. Tipo, você... Eu parei pra pensar, tá, se isso fosse uma peça, como que ele ia resolver? Ele não ia resolver isso. Não, não tem como, né? Eu acho que é essa vitalidade que meio que encantou os cineastas da Nouvelle Vague, que contrapunha a certo cinema que era feito na época. Assim, né? Além por mais que ele busque autores clássicos franceses, que ele encare a vida dos burgueses como uma vida teatral, tudo muito próximo, mais ou menos, de um gosto do cinema que era feito na época, mas ele é extremamente vivo na sua linguagem. Assim, né? Isso é que é interessante. Além de momentos que são quase chocantes, tipo, acidente de carro que tem no começo do filme, porra, é um soco, cara, tipo... E o plano da discussão em seguida é meio sensacional também, assim. É uma relvinha e um campo contra campo, ó. A gente tava falando que ele não usava campo contra campo, nessa cena ele usa, por exemplo, mas é de um jeito incrível, assim, eu não sei, ó. É um filme feito numa espécie de castelo por fora e tal, castelo super massa, interessante, mas no interior ele é todo de estúdio, assim, né? Ele carrega dentro dele uma modernidade formal que é inegável, assim, que sobrepõe todo esse lado teatral, assim, né? Até quando ele faz planos teatrais, assim, por exemplo, câmera parada com dois atores frontais, parece que ele faz um pouco de sacanagem pra depois mover a câmera e revelar outra coisa, assim. Isso é muito constante no filme, assim. Câmera se movendo sempre. Grande parte dos planos tem movimento de câmera, né? Que, ainda que sejam... A grande parte seja reenquadramento, assim, né? A cena que acaba sendo mais montagem, de fato, é a outra cena da caça. Chocante, que é a cena da caça. Que o PETA teria incríveis problemas se fosse feito hoje em dia, porque são... Esse filme não seria feito hoje em dia nem são fudendo. São coelhos levando tiro à torta e à direita. É uma chacina de coelhos. Mas teriam efeitos daí. Mas é engraçado porque eu acho que é o que o filme quer fazer, justamente. Exatamente. Ele tenta ridicularizar a ideia nobre que existe na caça, né? Sim. Porque aparece todo, digamos, os bastidores do que é uma caça aristocrata, né? Tipo, os empregados. Os servos batendo nas árvores para facilitar a vida para os outros que estavam só esperando para tirar. E depois eles catando também, que é, porra, é sensacional, assim, os caras discutindo. Essa cena, ela é o status quo, assim, ela começa com dois nobres se congratulando, assim, não, era seu, fazão, não, era seu, você chegou primeiro. E ela termina com os dois mesmos nobres brigando, porque um atirou na frente do outro, assim. E enquanto eles brigam e tal, tem um cara catando lá um coelho, assim. Eu achei, uma coisa que eu pensei é que esse filme, ele não é uma espécie, ele é uma comédia, mas ele não é uma espécie de drama de costumes. Ele é tipo um drama de escândalos, assim, né? Tudo tem uma proporção muito grande, assim, que o filme consegue... Sim, consegue acho que existe... Dá vazão, assim, para Sim, coisas, eu dramas. Acho que existe uma espécie de comentário justamente nessa cena, no começo da cena da caça, que é a Christine tá com um binóculo e ela olha um esquilo na árvore. E o filme é isso. O filme é o gente olhando com um binóculo pros esquilos. Eles são os esquilos. O Bazão ia gostar. Sim, eu acho que há uma espécie de... narração que é tu olhar bem de perto como as pessoas numa festa de campo vivem, assim. E olhar de maneira geral, olhar para todo mundo, olhar para os empregados, olhar para os burgueses, olhar para os aristocratas. E ver que, apesar de existirem códigos morais, no fundo, todo mundo tá afim de uma sacanagem, na verdade. Rola uma sacanagem fodida, assim. Sim. Acho que o filme brinca um pouco com isso. É. Eu queria levantar uma segunda lebre agora. Do campo. O filme é esses jogos de amor, de encontros e desencontros, né? Pra mim, o filme só se sustenta por causa de uma personagem, que é a Christine. Porque a gente não sabe quem é a Christine e o que a Christine sente ou o que ela pensa. Porque a Christine... E acho que ela também não sabe. A Christine respeita seu marido, o Marquês. Ela tem certa afeição por, pelo piloto André Jurieu. Aparentemente, ela é muito dada e ela não sabe se portar em Paris. E ela atrela para os homens e ela não sabe que os homens esperam algo em troca. Sim. É. No meio da festa, ela se afeiçoa a um terceiro personagem. Ela é uma amiga de infância do Octave e rola um clima entre os dois. Então ela tem quatro ou cinco personagens que têm alguma relação muito forte e amorosa Octave, com ela. O assim, Octave né? era um grande amigo do pai dela, assim, né? Ele é, tipo, existe uma relação paternal mesmo, assim, né? E é o que roda o filme, é o que faz a roda girar um pouco e a Christine tá indeterminada ali, assim, sim. sabe? É também um problema do filme, olhando de certo modo, assim, porque ela é uma das ela como atriz não funciona muito bem, acho que é uma das mais fracas, assim, sim. né? Mas essa coisa, ela é meio estrangeira, assim, ela exerce uma atração. É um ela pouco, é diferente. É um pouco uma Ingrid Bergman pro Rossellini, sabe? Sim. Me deu essa impressão. O que acontece é que ela tem uma cara de mais velha, ela não parece tem, tão bonita, tem, né? Tem, assim. É. É. Comparada com a Lisette, a empregada dela, pô, por exemplo. Lisette. Assim. E ela, gatinha, né? Ela é sensacional essa aproximação, assim. É... Tem uma sinceridade no filme também, que a gente tava falando de mentiras e coisas feias. É. Mas a mentira e as coisas feias estão na sinceridade, às vezes, também, né? Por exemplo, o fato da Christine e da Lisette serem tão próximas, assim, e ela perguntar pra Lisette o que os namorados dela dizem, assim. Sim. Tem uma coisa no fundo, assim, que é... E... Parece que ela viveu mais do que eu, assim, né? É, e essa ideia no final do Lachenay e do André, tipo, eles meio que começam a conversar, tá? O que a gente amigos, vai fazer, amigos, né? Tipo, vamos fazer um acordo de cavaleiros, com quem que ela vai ficar, o que, que a gente vai fazer a respeito disso. Mas assim, então, vamos falar um pouco do final. Tem essa mudança de tom pra uma coisa mais comédia leve pra um destino meio trágico, certo? Sim. Que é diferente, que pega, acho que a gente meio de surpresa, assim, né? Uhum. E aí eu queria ler um trecho do livro de escritos sobre cinema do Jean Renoir, que eu acho que dá uma iluminada sobre o que é esse final. Atenção, ouvintes, não durmam. Luciano vai ler essa agora. Essa é a nossa primeira citação do podcast. Acho que alguém já leu... acho que você já leu um já trecho de texto. Já leu um trecho do Mauro. Do Mauro, Vão ser dois parágrafos, tá? Ele estava falando de coisas do cinema antes, então ele vai relacionar um pouco com isso. Como é o nome do texto? Só para... Aff. O nome do texto é Como Animo Meus Personagens. Animação, vamos lá. Pondo o cinema de lado, acredito firmemente no destino do homem. Somos pobres máquinas, mais ou menos tão livres quanto um bonde balançando nos trilhos. É uma imagem interessante, né? Os trilhos são definidos e existe um balanço. Uhum. Quanta volúpia para um observador apaixonado a de determinar o destino fatal de uma ou várias pessoas... Sei muito bem que essa opinião é contrária às ideias fundamentais da grande indústria cinematográfica. Os filmes produzidos pelas grandes firmas mundiais são mais ou menos baseados inconscientemente na possibilidade de cada um construir seu destino de acordo com sua fantasia. Ainda bem que isso é concebido com a maior das ingenuidades. A datilógrafa se casará com o filho do patrão e o mecânico com a filha do Sr. Ford. Raramente se trata de forças misteriosas, as correntes invencíveis que nos atraem para um fim desconhecido. O que eu gostaria de dar ao cinema é fazer o público pressentir esse fim, como pressentimos na aurora de certas existências. Determinar, ao máximo possível, o comportamento e os efeitos das forças fatais, acompanhar com amor os personagens que se debatem e tentam resistir a essa vertigem. Então... Eu sinto que é sobre isso, assim, é sobre o fato de que às vezes a vida leva a gente para um fundo de poço, assim, existe talvez um fatalismo na visão do Renoir, sabe? Uhum. Então o filme começa de uma maneira leve, mas por que vocês estão rindo? Eu tô rindo por causa Eu não tô rindo. Tem um fatalismo Renoir, mas... Eu acho que tem um fatalismo que é o que ele acredita mais profundamente. Ele não é um otimista, ele é um pessimista. Então, apesar de ser um filme sobre uma comédia de costumes, ser meio leve, ele acha que, no fundo, pode ter uma energia que te canaliza para um outro lado, que acontece do nada e que não tem muita explicação. Sim. E é o que acontece... E o que acontece no filme. E o que eu quero falar é o que acontece desde a primeira cena, acho que é a primeira, quando o André Jurria tá chegando de avião, e que é uma cena que é muito engraçada e muito triste ao mesmo tempo. É. Porque ele desce do avião, tá toda uma multidão querendo falar com ele. É um evento nacional incrível. É, TV, rádio... E a Christine não veio. TV não, né? Mas todas as companhias de rádio lá, jornal, tipo... Ah, você é um herói nacional, o que você quer dizer? E ele vai lá e diz, eu tô muito triste, porque eu só fiz isso por causa de uma mulher, ela não tá aqui, assim. E é um fatalismo, né? Tá aí desde o começo do filme, né? Eles não vão ficar juntos, né? E eles não ficam, né? Por mais que a gente... E por um infortúnio do acaso, o André Jurrien acaba sendo morto pelo Schumacher num encontro, meio desencontro que ele ia ter com a Christine numa estufa. De certa forma, é o Octave, que é um amigo dele e o cupido dos dois, que o manda pra morte, né? O que torna toda a coisa mais complexa. Só que ao mesmo tempo o Octavio tá sendo generoso nesse momento. Sim. Ele tá dando o lugar dele pro amigo. Sim, né? Porque ele se olha no espelho, ele se vê como velho de novo, ele se duvida de novo, e aí quando o cara chega, assim. E o perpetrador do assassinato não sabe quem é nenhum dos envolvidos. Sim, não sabe que é a Christine que tá esperando ele e acha que é o... No fim, ele só faz isso porque ele acha que é um eco muito forte entre o tiro do que aconteceu nesse momento com a caça dos coelhos. É como se fosse uma caça, como se fosse matar um coelho ali. O último plano do coelho... O último coelho que morre, que se debate um pouquinho antes de parar, parece muito com o plano do Jouvier. Jurrier dá uma giradinha e morre. Nosso tempo já deu, gente. Esses três homens, o Octave, o aviador Lachenet. Eles travam meio que um triângulo entre si, assim, que é interessante. Mas o que eu queria destacar algumas cenas do filme, assim, vou tentar agora. Mas o Lachenet é quem me deixou mais pensando, assim. Acho que o filme usa ele magistralmente também, assim, como o arquiteto de um assassínio que se torna um acidente, assim, no fim das contas, né? Com essa coisa que eu comentei antes dele se livrar de um empregado e depois o reintegrar devido às circunstâncias, assim. E como o Victor tinha falado, ele e o André Girard tinham feito uma espécie de acordo de cavalheiros, assim. Ele já tinha desistido, assim, né, da coisa. E ele consegue retomar o poder. E tem um plano que eu acho que é a síntese disso, que é quando ele apresenta sua grande invenção pra plateia. Ele coleciona máquinas meio esquisitas que imitam pássaros. É isso, né? Não, ele coleciona tipo caixinhas de música nas suas... Ele coleciona máquinas e instrumentos musicais, ele fala. E aí ele tem uma super máquina e aí ele mostra a máquina pro público. Isso daqui funciona bem. Ele mostra a máquina pro público e tem um plano sequência logo em seguida que vai da máquina pro rosto dele. E o plano termina no rosto dele e ele tá numa espécie de constrangimento, assim, que é... Vocês lembram desse plano? Sim. É incrível esse plano, cara. É o constrangimento dele no final do filme, um pouco também, assim. Ele parece uma criança e, ao mesmo tempo, feliz, não sei, é bem, bem dual, assim. Bem esquisito. Outros planos sensacionais. Eu ri agora há pouco, porque... Quando o Marceau tá escapando, encontra a mulher dele e enrola o marido, assim. E ele derruba tudo. Quando a coisa tá dando certo. O plano do André Girard chegando na festa é sensacional. Quando a Christine chega ele... Quando a Christine enxerga ele, tem uma quebra de eixo, assim. Fantástica. O começo do filme com a moça do rádio é um... Tipo, o avião chegando. Tem muitos planos tem um frescor até hoje, assim. Falando da moça do rádio, o trabalho de som desse filme pra época é, tipo, também incrivelmente impressionante. Tipo, quantidade de gente que tá falando. É dublado, mas o ambiente que ele cria, e, tipo, sim, rádio e música e teatro, as pessoas gritando, assim, é tiros, sabe? É muito legal. Sim. E me impacta bastante a cena no final, onde o Octave fala da vida dele, que ele achou que ele ia ser famoso. Eu, o que, que ele faz? Eu não sei o que ele faz. Ele não faz nada, ele não faz nada da aristocracia, entendeu? É sensacional isso, quando ele lembra, sim, ele acha que ele é um artista e ele entra em depressão instantânea. Porque ele não fez nada. Sim. E parece ele fica, que ele ganha a vida ganhando a ajuda dos amigos, assim, né? Tipo o Lachené ou o André lá, provavelmente são dois caras que sustentam ele. Tem um plano que é muito bom, que é quando ele fica triste, quando ele pensa na morte do pai da Cristina. Da orquestra, de que ele faz o... Não, ele quando eles estão lá fora também. É logo depois, então, logo depois. Ah, isso, quando ele rege a orquestra. É porque o pai dela era maestro. Isso. Esse plano e é ele muito vai lindo começar também a reger a orquestra pra mostrar contar uma história. Ele, mas ele fracassa. Naquele momento, o rosto dele muda completamente. Ele senta e, tipo... a vida vai terminar. A gente estourou muito nosso melhor tempo. Amigo Eu morrendo, queria encerrar assim, com uma anedota sobre a vida do Jean Renoir. Jean Renoir se comprometeu seriamente com 3 mulheres. A primeira, uma mulher que tentou ser uma vedete de cinema. A segunda, uma mulher que foi a montadora dos filmes dele na década de 30, inclusive esse filme. Que não chegou a casar com ele, mas pegou o sobrenome Renoir, Marguerite Renoir. E a terceira foi uma brasileira. Renoir se casou com uma brasileira, chamada Dido Freire. E essa brasileira ele conheceu em 1927, tanto... Ela, Dido Freire, quanto Jean Renoir, quanto a esposa na época de Jean Renoir, que se chama... Marguerite. A primeira? Catherine alguma coisa. Eles fizeram pontas em um filme de Alberto Cavalcante, feito em Paris, que chama La Petite Lili. Alberto Cavalcante. Cineasta brasileiro que teve uma longa carreira na Europa, especialmente na Inglaterra, documentarista, enfim... Parte do modernismo no cinema. E é mais engraçado ainda Jean Renoir, que a gente identifica como uma pessoa extremamente francesa, ligada à cultura francesa, morreu em Beverly Hills, viveu o final da sua vida na Califórnia, junto com sua esposa brasileira, Dido Freire. Comendo alimentos orgânicos. Participando de uma seita New Age da Califórnia. Enfim, é isso. E ele era filho do Pierre-Auguste Renoir. A gente não falou isso. Ele é filho de um dos maiores pintores do impressionismo francês, basicamente. Bebeu muito vinho pra ficar assim. Bebeu, Tem retratos dele em pinturas do Renoir. Sim. Ele se vestia de menininha pro pai dele pintar. Acabou. E ele só conheceu as pessoas mais sensacionais do final do século XIX desde criança. Só isso. Triste. Recados da igreja. Não tem nenhum recado. A igreja está em luto. Essa semana. Sim. Missa de 7 dias. Missa do sétimo dia. Do sétimo dia no Cocobongo. Jacques Rivette morreu essa semana. Um dos grandes nomes da novela Vague, da Cahiers du Cinéma. O cara que fez um filme sobre o Jean Renoir, por acaso. Sim. Que é uma entrevista de 1h30, assim, um filme de televisão. Que é bem legal. Em que o Jean Renoir fala muito sobre cozinha, por exemplo. Coisa que tem nesse filme. Sim, o Jean Renoir era um glutão. Um glutão, um beberrão de vinho. É. Tomou muito vinho quieto. Não, ele falava bastante, provavelmente, quando falava vinho. Mas enfim, Rivette era uma figura importante. Mais uma que vai embora. Depois de Alain René, só sobra Godard, Romer, Chabrol, Truffaut. Só sobra o Godard, realmente. Da novela Vague dos principais, né? Sim. E tem a... nossa amiga... Agnès Varda. Agnès Varda. Agnès Varda. Que está a imortal Agnès Varda. É. Fora os dois, a galerinha já foi, né? Tá indo. Assim, em geral é um ano ruim para heróis de várias... Tomando um rim? Um ano ruim. Ruim. Um ano ruim. Eu entendi, eu mando um rim. Eu mando um rim para vários heróis. Rim porque a pessoa morreu. Não, assim, para vários heróis de diversas... O Jacques Vetti é um pouco herói pra mim, porque ele foi um dos melhores editores que a Caillé teve. É. Ele assumiu a Caillé logo depois do Eric Rohmer. Foi uma das editorias mais sensacionais da Caillé. Sim, ele mudou... textos clássicos da Caillé de Cinema. É, e ele mudou completamente a revista, mas continuou numa tomada digna, assim, e tal. E ele fez um filme que eu acho... que eu amo muito, que chama Religiosa. E, enfim, é isso. Acho que a Religiosa é o meu favorito. Eu nunca vi muitos filmes do Rivetti, assim. Eu vi Paris Nos Pertence. Eu acho que foi o que eu assisti também. A Mentirosa, em português. La Menseuse. Não lembro o nome em português. Eu tô achando que eu nunca vi nada dele. Tem aquele Quem Sabe, de 2001. Va Savoir. Aquele do filho do Depardieu passou no SIC, um dos últimos, Não Toque no Machado. Não passou no SIC, né? Não? E tem... Eu acho que eu vi Não Toque no Machado. Celine e Julie vão de Batom, que é tipo um filme clássico, experimental, assim, né? Duel, Ponto do Nord, La Belle Nuisance. É esse. É isso, né? É legal, você gosta desse, né? Sabia. Vamos listar mais filmes, cinéfilos. Ou vamos acabar esse podcast? Vamos acabar esse podcast que já tá em 45 minutos. É, não tem muito perspectivas pro futuro, o que, que a gente vai fazer nos próximos vai filmes. Vai ser o filme do Inharitu. É, se estrear seria uma boa escolha. Ou então... A gente dá pra começar nessa temporada de estreia de filmes indicados pro Oscar, que venceram o Oscar, então a gente vai falar um pouco dessas coisas. Vai se fuder, Thiago. A gente tá falando de A Regra do Jogo, tu vem com... A Regra do Jogo, Oscar, muito vezes melhor do que Os Oito Odiados. Eu só tô... São fatos que eu estou constatando. Não são fatos. Não. Não é todo dia que faz A Regra do Jogo. Não quis fazer, que vai ser um filme de Oscar. Porra, mas é com Stallone. É um filme... Melhor roteiro original, vamos, né? Acabar essas com coisas. Isso, pelo amor de Deus, já tá em 46 minutos. Ok, esse foi mais um episódio de A Conversação. É incrível como o tempo passa rápido, né? A gente não falou nada desse filme. A gente não falou nada, né? A gente não falou nada, eu senti que a gente não abordou nenhuma cena do filme, assim, cara. Mas esse filme tem muita cena boa. O Schumacher, ele é o personagem dos filmes dos anos 30 que eu comentei. Sim. O maluco da classe social baixa, entendeu? Sim. Só que nesse filme, o personagem do Renoir tá num lugar diferente. Tipo, ele acaba com a festa e então... tal. Sim, mas eu acho que ele consegue ser generoso de uma maneira meio involuntária, porque a gente percebe que o Schumacher é só alguém que tá mal colocado no lugar, que não é uma pessoa má. Que ele tenta fazer as coisas certas, mas que dá tudo errado ao mesmo tempo, assim, sabe? Ele sempre acaba. O Marceau, a gente não falou, o Marceau. E o Marceau e o Schumacher fazem uma espécie de aliança no final, muito igual a dos dois, sim. Dos burocratas. É um espelho de. Caras que estão brigando e depois viram aliados. Esse filme, eu não queria falar, porque a gente tem muito comunistas que ouvem um podcast no meio, mas é quando ele deixou de ser comunista. Passou a ser um pouco mais adulto, assim. Isso. Caralho, a vida tem outras coisas. E foi para os Estados Unidos. Sim.